nosso livre, Mike, Mike Vitor. Papá Romeu, papá, papá Tango, frequência livre para coordenação. Uno 0 no 4, vai na poroa do Serra Vitor 366, está autorizado RNAVE. Uno 0 no 4, desça, mantenha 2500 pés, ajuste Uno 0 no 6. Gente, 2516 para o Serra Vitor 366, autorizado RNAVE. Uno 0 no 4, obrigado. Uno 98, obrigado, Vianceste 26. Boa. Papá Romeu Fox, Mike Vitor, ascensão inicialmente para Uno 1500 pés. Ingresso à direita ali no litoral, controle 19-8, boa viagem. Passando o controle 19-8, mantendo 1500 pés, mantendo a linha do litoral, é Fox Mike Vitor. 330, saída Fox Aracaju, mensagem 26. Aracaju, Aracaju da presença, mensagem 26. Negativo, manter o perfil da saída. Vai manter, minha saída 26. Fala meu Fox Mike Vitor, bom dia. Controle, vai para o meu Fox Mike Vitor, 19-8. Confirme, Papa Romeu. 62-0. Cono 620. Após ETAP, está autorizado 2000 pés. Ajuste no 0 no 6. 2000, gol no 260. 1016. Estimativo no 260. Controle, Papa Romeu Fox Mike Vitor, mantém 1500 pés, estação através de Itapuã. Mike Vitor, cheque transponder, informo que só recebo alvo primário. Recebo, vou falar. Final, RNAVE, o gol no 0 no 4. No 0 no 4, informe visual com a pista. Tomaremos. Controle, Fox Mike Vitor. Fox Mike Vitor, prossiga. Mantendo 1500 pés, nosso escuto para autorização de ascensão. Vamos afastar na radial 330. Cheque transponder, informo que ainda só recebo alvo primário. Copiou, Fox Mike Vitor? Copiei, já estou selecionando aqui o sistema 2. Visual, gol no 0 no 4. Gol no 0 no 4, chame torre 1 no 8, decimal 3. 18-3, obrigado, até decolar. Salvador, gol 1 no 0, 1 no 4. Vai passar o serviço 372, baixou e travou. 1 no 0 no 4, 7 do tráfego, continua aproximação, guarde de pista no 0 livre. 7 no 0, 1 no 4. 1 no 0, 1 no 9, gol 1 no 9, 3 decolagem autorizada, pista no 0, 150 graus, 8 no 9. Decolagem autorizada, 983. 10 no 4, pista deslocada. Cabeceira no 0 deslocado no 1.200 metros, homens e máquinas. Neste trecho fechado, 160 graus, 10 nós. Checa o trem, aguarde pista livre. Hoje, ciente da interdição da pista, baixou e travou, aguardando o 10-14. O caçador 08, autorizado iniciar o táxi até a interseção com a pista no 7, aguardando para a decolagem. Temos um Boeing da Gol na final para a pouso pista 1-0. Formarei quando falou da barra para o meu Fox Maquita. Controle, tem interferência de rádio pirata aqui na sua frequência. Só para informação aqui, Fox Mike Vitor. Sente, Fox Mike Vitor, obrigado. Sente, LR Manter, caçador 08. 1983, decolou de Salvador aos 31098, controle por viagem. 98, bom dia, 983. O caça 12 é um visual com o bug da Gol, cruzou o eixo no CF 35. Gente, decolagem, mantendo a proa até a interceptar a linha de Doral, aguardando a transferência, caça 208. 5-2545-6726. Gol no 983, contato radar, suba ao nível 340, saída Gole, transição Gonza. Gole, Gonza, 340, gol no 983. Controle, papai Romeu Fox, Mike Vitor, passando farol da barra. Sente, papai Romeu Fox, Mike Vitor, informe pro ideal para o destino. 330. Salvador 08, decolou 32. Informação era manter a porta até a litoral, ok? Tá por de farol de tapão, 198 controle, vou viajar. 08. Acendendo para nível 145, todos continuando visuais, aguardando para transferência de comunicação. Papai Romeu Fox, Mike Vitor. 32, direita próximo, 219. 129, no 0 no 4, até mais. 23, obrigado, até logo. Controle Salvador, Guardião 02. Guardião 02, prossiga. Arial 323, CD Mike 221 de Simbra. Tá visual pro campo. Polícia Federal, povo autorizado, 168. Recibe pouso, gol 60, deslocado a cabeceira, 1200 metros. 3602, autorizado Porto Seguro, nível 300. Quero ouvir a Peruísque 50. É colono 0, curva direita, saída da EL, transição de NER. Controle 198, transponder 5460. Pode ser autorização para aproximar para a curva, pode. 50, saída da EL, transição de NER. Decola da pista 10, primeira curva direita. O controle 119.8, transponder 5460. Continuando a aproximação, então vou lá na curta. Atento ao tráfego, Guardião 02. Guardião 02 para o pátio do Graer, aproximação autorizada, chame solo controlado, altímetro 1016, 180 com 8 no solo, reporte controlado, Guardião 02. 1016 com 180, vamos morar no solo controlado, pátio do Graer, Guardião 02. Portão 5, reporte táxi. 3602. 06, após ITAP, autorizado 2000 pés, ajuste no 0 no 6. Após ITAP, 2000 no 0 no 6, 4 no 0 no 6. Afirma, fica atento, tráfego da TAM, ele tá, vai puxar no portão 5. Entendeu, 0 no 4. Papá Romeu, Fox Mike Vitor, informe estimado para pouso. Estimado pouso em São Manuel de Leste Bravo, 1425. Salvador, Guardião 02, na final para o Pátio 4. Informe, solo controlado, Guardião, 170 com 10. 170 com 10, vamos lá no solo controlado, Guardião 02. Duro 260, solo aos 35, libera direito, 121 desse ponto. Solo, bom dia, Golo 260 de Branco. 0 via Alfa, Kilo, Pátio 3, aguarde ingresso, Pátio 1. Alfa, Kilo, aguardando para ingresso no Pátio 1, 260. Guardião 03, frequência livre para coordenação. Caçador 08, prossiga. Gol no 983, Recife 1288, alterna 3325. Gol 983 é o controle. 1983, controle. Escuta 983. Recife 1288, alterna 3325. 2883, secundária? 13325. 332. Obrigado, bom domingo. Horário do voo. Gente, mantém tudo como possível, lixão para cópia. Gente, no 0 no 4. Vai interceptar o localizador, já está visual com o campo azul 4106. Azul 4106, torre 198, decimal 3. 183, bom domingo. Controle Salvador, gol 965, bom dia, informação mais. No táxi no 63, 2 horas e 40, confins. 060, gol 965. 602, via Juliette Alfa. Reporte antes da Delta. Ok, Juliette Alfa antes da Delta, vai reportar 3602. Tan 3896, autorizado via Mari, 2000 pés. Ajuste no 096, informe, estabilizado para final ILS. Gente, via Mari para 2016, vai informar estabilizado de ILS, tá 3296. Quilo, parte 3, parte 1, portão 5, no 260. Necessita, se possível, fazer o GPS da 10. Gente, gol no 765, aguarde autorização para o RNAV. Obrigado. 4106. Em caso de arremetido, 4106 solicita curva direita imediata para evitar a formação na proa. Sim, já vai ser informado para o controle caso de arremetido. Obrigado. Afluência Gilete, qual a atitude para morro? Controle Salvador, bom dia. É o SAM 3196, gente, na Mike, cruzando 190 para 150. SAM 3196, contato radar, chegada Mari, desce e mantém nível 070. Chegada Mari, desce para o 070, SAM 3196. Para ingresso 3613. Espera no zero, na Delta, pronto. É o TAN 3602, ponto de espera da 1-0, pronto. Gente, mantém o ponto de espera, aguarda o pulso do azul, pé na curta final. Após ali, mantém. 3602. Juliette, pronto para copiar. Sou Juliette, autorizado morro, 1.500 pés. Vai decolar 1.7, curva direita. E após direto para morro, evitando o corredor cheio que está suspenso. O controle 19.8, transponder 0151. Aproximadamente 3 milhas só. Gente, aponte para termos de desvios. Aguardará. 106, chame o solo 129 e seu solo foi as 44. 219. Correto, confirme o PLB. 3896. Está autorizado a decolar pista 10, 180 graus, 04 nós. Livre decolagem 1-0, iniciando 3602. Reportará para o ingresso. Sou Vitor Juliette, livre acionamento, chame táxi. Noroeste de Salvador, chame Recife 1268, 5 alterna 12545. 2.085, alterna 2545, Papa Romeu, Fox, Mike Vitor. 1765, está curvando à direita, reaproando o Fox. Gente, gol 1.765, reautorizado nível 040. 40, gol 1.765. TAN 3196, reautorizado nível 050. Reautorizado nível 050, TAN 3196. Confirma indicada. 240. Inicie redução para 2209, gol 765. 2209, gol 765. Controle Salvador. Bom dia, TAN 3602 decolado e iniciando curva direita para evitar formações à frente. Testão 3602, contato radar, turma nível 300, saída da El, transição de NER. Assim que possível, vai interceptar da El de NER, tá? 3602. Braque, Foxtrot, prossiga. Brava, Foxtrot, tem informação mais, dando parte da base, na escuta, próxima autorização. Gente, qual é o destino, Foxtrot? Corredor Fátima, 20 milhas, viu, pé? Ingresso pátio 3, o azul 4106. O azul está tá autorizado, prossiga em frente, Alfa e Juliette, portão 9, ok? Agora, Alfa e Juliette, portão número 9, isso? Afirmo, 09. 09, graças. Júlio, caçador 08. Siga, caçador 08. Está na rota Xé, próximo ao centro de convenções, com proa do farol de Itapuã. Sente, caçador 08, mantenha 500 pés, reporte que tu assou. 08. Capitão localizador, rota 3896, tá visual. Então 3896, complete final, chame torre 118.3. Rota 3, rota 3896. Voo no 765, reautorizado 2 mil pés, ajuste 10, 16, autorizado final LS, aposto estabilizado, voo no 765. 2 mil pés, solicito o GPS, por favor. Gente, 2.500 pés, ajuste 10, 16, autorizado final RNAV, reporte Serra Vitor 366, voo no 765. Gente, já está voando 366, reporte estará estabilizado no GPS, voo no 765. Stan 3602, voando para o Adirael. Gente, Stan 3602, voando para o Adirael. Firma. Eu fiz uma chamada pro Alfa Vitor Juliette que tem uma chuva aproximando do setor da 28, ok? E já tá a visibilidade em torno de 3 mil. Então a gente fechou o visual, ok? Agora tá 38, 9 e meia, passando onde é a visual. Salvador, boa tarde, vou no 015. 015, São Paulo, qual o nível? 360, gente. 360, guarda cópia. O Alfa Vida Juliette, então, está autorizado o táxi, vai voar a visão especial e fala para ingresso. Salvador, até 3896. 3896, a cabeceira deslocada 1.200 metros, o vento 190 graus, 12 nós. Está autorizado o pouso, pista 10. 7 da aproximação está já visual, ciente também da deslocamento de 1.200 metros, está autorizado o pouso na 10, até 3896. Caçador 08, mantenha 500 pés de Itapuã. Informe para girar a base, o caçador. Itapuã, instruções para pouso 17. Sim, ativo. Tem um TAM agora na curta final da 10. Está livre sua base pela direita. Informe girando o caçador 08. 08. Afirmativo. 3196, velocidade a critério. Grato, velocidade a critério, 3196. 765, passa o Sierra Vitor 366, estabilizado no GPS. Voo no 765, complete na RNAV, chame torre 1283. 23, daqui a pouco. Bravo Mike, pronto a cópia? Victor Bravo Mike, autorizado, voo local, sobrevoe a Lagoinha, decolagem no 7, com esquerda, saída lotar, controle 198, transponder 5453. O Bravo X-ray Foxtrot, livre decolagem no 7, 170 com 1 a 12. São 3196, após TAP, desce para 2000 pés, ajuste 10, 16, autorizado final, ILS, reposta avisada. Sente após o ITAP, desce para 2.1016, autorizado, procedimento reportará estabilizado para 3.196. Checado. O 765 continua aproximação, cabeceira deslocada no 1.200 metros. Gol no 765, continua aproximação. Sente, gol no 765. Só reporte antes do ataque 6 quilos. E a Alfa vai cortar antes daquilo, tá? 3896. Corrida da 17, o vento 190 com a 12 é livre pouso, cabeceiro 17. 08. Vitor Juliette, decolada 5-3, 1.500 pés no axé, chama o controle 1935, bom voo. Chamará 1935, 1.500 pés, Alfa Vitor Juliette. No 765 está autorizado, pouso no zero deslocada, 190 graus, 1 a 12 nós. Teve pouso, os primeiros 1.200 estão fora, né? Afirmativo. Obrigado. Vitor Juliette, chame 1-98, controle. 1-98, Alfa Vitor Juliette. 3896, em frente, via Índia, portão 2. 7, consegue na Alfa até a Índia, pro 02, ou tá, 3896. Afirmo. Vitor Juliette, atenção, 1.500 pés. Vou direto ao Morro de São Paulo. Confirme estimado para pouso.